Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final das festas eu te pego no meu carro. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final das festas eu te pego no meu carro. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Whisky, Red, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Whisky, Red, arreia, arreia. Pra ela, cinturinha, ela quer mais. Toma os cobites pra ela, DJ, ela quer mais. Toma os cobites pra ela, que já fez, ela quer mais. Toma os cobites pra ela, o menor é zagar. DJ 3, ela. Vai, boca, vai dedar. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, vai. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Vai, deixa o cobite pra ela, vai. Cinturinha, foi você que fez isso. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mulher. Sente o grave da equipe, tá de canote na boca, viajando nas colbites, vai no chão faz... Queria tá navegando, e te encontrar, e te falar, do modo que eu te amo. Vai, Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando. Então grava ela me mamando. Então grava ela me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Então grava de otarado, de otarado. Então grava de otarado, de otarado. Então grava de DJ de tarado. Toma, toma, toma, safadinha, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando. Então grava ela me mamando. Então grava ela me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando. Hoje eu tô tarado, cheio de novinha querendo me dar. Então grava de otarado, de otarado. Então grava de otarado, de otarado. Então grava de otarado. DJ Dredô. Toma, toma, toma, safadinha, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha.